Pesados de Vacatista, boa noite, 05. Voo no 805, torre 118-95. 895. Voo no 606, 2000 pés, ajuste no 098, tá livre LS, a porta é estabilizada. Aquilo Bravo no solo aos 3-4, qual o pátio? Fiat autorizado back-to-back, reporta livrando para o hangar da Beta, Lima Aquilo Bravo. Mandou gol no 805. Fiat Lima Aquilo Bravo. No 805, chamou a torre? Temo, passando externo, baixado para lá. Fiat Gol no 805, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pistão no zero, o vento 190 graus com 05 nós. Repouso, tudo no zero, gol no 805. Voo no 643, identifica, chegada bom, se desça para 4 mil pés, ajuste no 08. No 805 no solo aos 37, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa e Juliette, portão 01. Estabilizado com 606. Voo no 606, torre 118-95, bom pouso. 118-95, obrigado. Torre Salvador, nós com 606, estamos aqui na área. Voo no 606, boa noite, tráfego avistado, cheque o trem. Baixa o vídeo. Fiat Gol no 606, vento 190 graus com 08 nós. Autorizado pouso, pistão no zero. avistado. Gol 9060. A 258 identifica a chegada a mar e desce até o 050. Deixando para o 050, está liberado velocidade, a chegada. 250 nós é o número 2, deixando aí 6258. 606 no solo aos 41, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette, portão 05. Dano, Alfa e Juliette, portão 05, 606. no 643 indicada. 245. Sente, mantenha o gol no 643. Sim. Oxa, né, 6258 indicada. 250. Desça para 2.000 pés, ajuste 1018, está livre LS, reporta estabilizado. Sente 2018, reportar estabilizado, gol 1643, vai iniciar a redução. Para 220? Para 200. Sente. Oxana 6258, redução para 2109. 310, 6258, 3444, identifica a chegada à mar e desça até o 050. Até o 050, 344, tá com passageiro, passando mal a bordo, da Tripsei, ambulância. Sim, a gente foi informado ao centro, o Trip 5344. Negativo, estou passando para o centro. Sim, o gol no 643, desça para 2.000 pés sem restrição, ajuste 1018. 2.000 sem restrições, 1018. O Trip 5344, confirme os sintomas, o sexo e a idade do passageiro passando mal. Sexo feminino, idade em torno de 60 a 65 anos e é pressão baixa, está aparecendo. Tem algum médico a bordo? Negativo, a polícia tem empresa e vai pegar uma ambulância lá no 050. A gente necessita de coordenação com a torre para solicitar a ambulância no solo? Eu já pedi na empresa, mas seria melhor se fosse coordenado. Sim, teremos que coordenar. Tem a poltrona da passageira? Acho que eu vou perguntar aqui. Sobre o trip, preciso do Oxané abra-cabeça, pousar o mais rápido possível? Negativo, Oxané, o trip está exatamente a 23 milhas atrás do senhor, não será necessário. Desça para 3.000, ajuste 1018, grato pela cooperação. Claro, 3.000, 1018, obrigado. Obrigado, colega do Oxa. Claro. A passageira passou para frente aqui na aeronave, está no número 2 Charlie, assento 2 Charlie. Sente. O 344, desça para 4.000 pés, ajuste no 08. 4.000 pés, 28, 344. Já estamos coordenando com a Infraero para apoio em solo da ambulância. Muito agradecido. no 643, estabilizou? Localizador agora, 643. Completa final, torre 118.95. 118.95, obrigado, boa noite. .6258, 2000 pés, ajuste no 097, está livre LS, a ponta estabilizada. A 2000, livre LS, a ponta estabilizada, 6258. Salvador, boa noite, gol 1643, baixado, checado, final da 10 aviso. Gol 1643, confirmando o baixado travado? Ah, afirmativo. Tem livre pouso na 10, o vento 190 graus com 8 nós, gol 1643. Livre pouso na 10, gol 1643. .6344 até 3000 pés, ajuste 1018. 3344, está efetuando desvio, já? Eu tive um pequeno desvio só para evitar O Xané 6258 estabilizou? Estabilizado. Completa final, torre 18.95, bom pouso. Obrigado. Boa noite. 6258, final ILS. O Xané 6258, boa noite, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Gente, 6258. Gol 643 no solo ao 55, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e reporta para ingresso, tá, Juliette. A sua escuta, Alfa, reporta a minha Juliette, gol 643. Salvador, boa noite, informação de Maceió, nível 3. São 3152, é o número 1 para cópia, só um minutinho. Guardando 3152. O Xané 6258, cheque o 30, livre pouso na 10, o vento 180 graus com 09 nós. Pouso autorizado, trem baixado, travado, o Xané 6258. Azul 4062, identifica, chegada Mar e desce até o 50. Mar até o 050, todos os apresentos da direita, tá? Onde é a chegada, Azul 4062? Minha 43, prossegue Alfa e Juliette, portão 03. Alfa e Juliette, portão 3, do Alfa 43. Estabilizar a minha LF, 3544. 344, completa final, torre 118,95, com pouso. 18,95, 3544. Ocean E6258 no solo ao 57, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette, portão 11. Vai livrar, uma terça escuta, Alfa e Juliette para 11. Ocean E6258. Torre, o Trip 5344 estabilizado no ILS, já visual. Trip 5344, boa noite, tráfego já avistado, reporta passando marcador externo embaixo travado. 3152, aguarde o 3152. Externo, trabalho de checado 5344. Trip 5344, autorizado pouso pista 10, o vento 160 graus com 07 nós. 5344. Tan 3152, autorizado Maceió, nível 330, Upper Whisky 58, Orago, após direto, decolagem da 10 com primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aru, controle Salvador 120.8, aciona 5467, Tan 3152. Tá 3152, confirme o nível, copiado? 330. A mensagem tá saindo entrecortada, 330, confirma? Afirma, 330. Correto, cotejamento, coordena com a equipe de parte após a passagem do Airbus da Avianca retaguarda, autorizado iniciando meia dúzia, chama táxi, tá 3152. Ok, após a passagem do Avianca na retaguarda, autorizado vai coordenar, tá 3152. Chama 097, tá livre LS, reporta estabilizado. 2107, livre LS, reporta estabilizado, 4062. Gol 1896, identifica a chegada Mar e desce até o 070. Chegada Mar, desce até o 70, gol 1896. Mike 5344 no solo ao 02, libera a direita na minha escuta. Prossegue Alfa e Kilo até o pátio 3, remota 02. Escuta via Alfa e Kilo, pátio 3 para remota 2. 5344.